Segunda carta de São Pedro, capítulo 3. O próprio título aqui na nossa Bíblia diz: o dia do Senhor pode tardar, mas chegará. Se Pedro já dizia assim, imagine como nós não devemos dizer. Começando, meus amigos, esta já é a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas estas cartas, eu faço apelo às vossas lembranças para estimular em vós a maneira certa de pensar. Veja, o próprio Pedro está dizendo: esta é a minha segunda carta. E nas duas, eu estou apelando para as vossas lembranças para estimular em vós a maneira certa de pensar. Dois pontos. Lembrai-vos das palavras ditas de antemão pelos santos profetas e do mandamento dos vossos apóstolos, aquele do Senhor e Salvador. Antes de mais nada, ficai sabendo, nos últimos dias surgirão céticos zombeteiros, levados por suas paixões pessoais, e dirão: que é feito da promessa de sua vinda? Pois desde que os nossos pais morreram, tudo continua como estava no início da criação. Eu vou repetir isso aqui. Gente, é o primeiro Papa, São Pedro, nos falando assim. Versículo 3. Antes de mais nada, ficai sabendo, nos últimos dias surgirão céticos zombeteiros, levados por suas paixões pessoais, e dirão: que é feito da promessa da sua vinda? Pois desde que os nossos pais morreram, tudo continua como estava no início da criação. Pretendendo isto, esquecem que já há muito tempo existiam céus e uma terra originária da água, cuja coesão provinha da água pela palavra de Deus. Pelas mesmas causas, o mundo de então pereceu submerso pela água. Quanto aos céus e à terra de agora, a mesma palavra reserva-os para o fogo, guarda-os para o dia do julgamento e da perdição dos ímpios. E aí São Pedro vai entrar de cheio, versículo 8. Uma coisa, porém, meus amigos, em todo caso, não deveis esquecer. Para o Senhor, um só dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa. Quando alguns pretendem que Ele está em atraso, mas Ele está demonstrando paciência para conosco, pois não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem à conversão. Eu até volto atrás para dizer: está aí, segredado por São Pedro, porque é que o Senhor retarda a sua vinda. Ele está demonstrando paciência para conosco, pois não quer que alguns se percam. É por isso que o Senhor retarda. Ele não quer que nenhum dos seus se perca, como Ele não queria que você se perdesse. Então, por isso que Ele retarda. Ele não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem à conversão. O dia do Senhor virá como um ladrão, dia em que os céus desaparecerão com um enorme estrondo, em que os elementos abrasados se dissolverão e a terra e as suas obras serão chamadas ao julgamento. Se, pois, tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser? Que santidade de vida, que respeito para com Deus. Gente, estou lendo segunda carta de São Pedro, o primeiro Papa, capítulo 3, e isso está agora no versículo 11. Se, pois, tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser? Que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus, dia em que os céus inflamados se dissolverão e os elementos abrasados se derreterão, de acordo com a sua promessa. Nós esperamos, preste bem atenção, novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. De acordo com a sua promessa, estou repetindo o versículo 13, De acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Porque certamente você fica perguntando, mas o que que vai ser isso? O que acontecerá com a vinda do Senhor? E em geral nós ficamos olhando só para o lado doloroso, difícil, duro. As pessoas ficam logo pensando em catástrofes. Acontecerão coisas duras? Acontecerão. Acontecerão porque a própria natureza, gente, não aguenta mais ver tanto pecado na face da terra. A própria natureza não aguenta mais. São Paulo nos revela, na carta aos Romanos, que a natureza não foi feita para isso. Aqui ela está sendo sujeita por nós. Não a natureza, a terra, com tudo aquilo que ela tem, essa beleza de natureza, ela foi feita para abrigar filhos de Deus, para ser um jardim de Deus, para ver as maravilhas de Deus, para que os filhos de Deus possam ser filhos de Deus. E a própria natureza não suporta essa depravação, essa corrupção em que ficou a face da terra. Ela não aguenta. Ela mesma está aspirando a manifestação dos filhos de Deus. É por isso que inclusive a natureza se revolta. Esses problemas que nós temos na natureza é por causa disso. Ela não aguenta mais. Ela não foi feita para isto. Daí todas essas manifestações da natureza, esses cataclismas, esses vendavais, esses maremotos, esses terremotos, vulcões, secas, chuva em demasia, desmoronamentos. É a própria natureza que não aguenta mais, aguardando a manifestação do Senhor e a manifestação dos filhos de Deus. Por isso, quanto mais nós chegarmos aos finais, como diz o Senhor, também a depravação, também a corrupção vai crescer muito. Infelizmente o Senhor não quereria, e vai crescer porque o demônio já sabe que pouco tempo lhe resta. Isso está lá em Apocalipse capítulo 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. E Apocalipse 12:12 é facílimo de guardar. A palavra diz que sabendo que pouco tempo lhe resta, o demônio veio sobre nós, sobre a nossa geração, com grande furor e ira. Se a Bíblia fala em grande furor e ira, é porque realmente ele veio assim, com todo o seu furor, com toda a sua ira, sobre a nossa geração. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o pior do inferno ele jogou sobre a face da terra, jogou sobre a nossa geração. Por essa razão é que nós vemos toda essa corrupção. E quanto mais nós nos aproximarmos do fim, mais haverá infelizmente essa corrupção. Porque o demônio continuará, ele sabe que o tempo dele está diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ele vai ser colocado de novo, isso agora está em Apocalipse 20, ele vai ser acorrentado, vai ser devolvido ao abismo, o abismo vai ser fechado, vai ser selado, ele não poderá mais voltar para nos tentar, e nós teremos uma terra, nós teremos uma humanidade sem esse horror do inimigo nos tentando e causando toda esta dissolução, essa depravação, essa corrupção. Graças a Deus ficaremos livres dele, livre de todo esse pecado, de toda essa hediondez que nós presenciamos. Vamos ficar livres, e ele sabe que o tempo dele já está breve, e a cada dia está mais breve. Por isso é que ele joga mais a sujeira do inferno na face da terra. Então, aumentando a corrupção e aumentando os homens que aceitam essa corrupção. Porque se os homens, se nós, humanidade, não aceitássemos essa corrupção, ele podia jogar. Mas como infelizmente nós aceitamos, os nossos filhos aceitam, os nossos parentes aceitam, nós no Brasil aceitamos, e até criamos estruturas assim, instituições criadas assim, torna-se até lei, O pecado foi institucionalizado. Com isso tudo, a natureza vai ficando cada vez mais revoltada. E por isso também, quanto mais nos aproximarmos dos últimos tempos, mais haverá manifestações da natureza, mas não porque Deus queira. Não porque Deus queira. Deixa eu explicar uma coisa para você. No meu tempo de menino, mamãe fazia muita polenta, porque fubá foi sempre muito barato. E fazer uma polenta de fubá é muito fácil, muito rápido, muito barato, e é um bom alimento. Eu fui criado muito com sopa de fubá, e fui muito criado com polenta ou angu feito de fubá. Só que fazer o angu, fazer a polenta, ainda mais naquele tempo com fogão de lenha, com panela de ferro, era um perigo, porque a gente ia ficar mexendo. E quanto mais o calor, mais ia estourando aquela polenta. Pof, que pof. Você sabe da coisa. O angu é a mesma coisa, né? E você lá tinha, e muitas vezes mamãe precisava que eu fizesse esse serviço com tantas coisas em casa. Ela não largava a máquina costurando para ajudar meu pai. Naqueles começos foi muito difícil. Então eu tinha que ficar lá na panela de ferro, até subindo num banquinho, porque eu não alcançava bem em cima, mas subindo ali, às vezes até ficando ali de joelhos ou sentado no rabo do fogão, ainda mais quando era frio, era gostoso isso. E lá em cima, com aquela colher de pau, era uma colher de pau grande, desse tamanhão assim, está se recordando, né? Desse jeitinho, né? E mexendo a panela, mas quantas e quantas vezes estourava e vinha na minha mão, vinha no meu rosto, aquela fervura toda da polenta, do angu que estourava. Gente, é a mesma coisa na face da terra. Quanto mais pecado, quanto mais corrupção, mais as coisas começam a explodir. Essa terra está explodindo. Não é que Deus quisesse, é por causa do mal, é por causa do pecado. E uma vez que a terra não foi feita para isso, uma vez que a natureza não foi feita para isso, ela começa a explodir igualzinho a polenta. E daí acontecem desgraças, desgraças mesmo, com vítimas, mas que não era a vontade de Deus. Porque a minha mãe também não queria que eu queimasse o rosto, que eu queimasse a mão. Mas é a própria consequência. O pecado do mundo causa isso. E infelizmente, quanto mais pecado, mais esses cataclismas vão acontecer. Mas veja, eu não posso omitir isso, porque eu não posso mentir para vocês. Ah, não vai acontecer nada não. E alguns fazem questões, não, não se incomoda. Terremoto, maremoto, vendavais, desabamentos, sempre aconteceu e vai acontecer, do jeitinho que São Pedro diz aqui, né? Incrédulos, zombeteiros, dizendo, não, isso não é nada, isso... Desde que Deus é Deus, desde que o mundo é mundo, se fala da vida do Senhor, nada aconteceu, do jeitinho que São Pedro diz. Que é feito da sua promessa, a promessa da sua vinda, pois desde que os nossos pais morreram, tudo continua como estava desde o início da criação. É desse jeitinho que dizem. Eu não posso mentir para você. Estão acontecendo e vão acontecer mais ainda cataclismas, desgraças, mas que na verdade não são vontade de Deus, é a consequência do pecado. É por isso que o próprio São Pedro diz, uma vez que todas essas coisas deverão acontecer, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus, dia em que os céus inflamados se dissolverão e os elementos abrasados se derreterão, mas de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra nos quais habitarão a justiça. Gente, a justiça vai habitar na face da terra. Nós teremos um mundo novo. Nós teremos a civilização do amor. Nós teremos a humanidade nova. Nós teremos. E essa humanidade nova, essa civilização do amor está cada vez mais próxima, está. Nós teremos, e é isso que nós esperamos, mas eu não posso mentir para você, passaremos por muitas dificuldades, e é por isso que nós precisamos estar firmes, senão nós também haveremos de desanimar. Também nós que fomos usados por Deus, nós que pregamos, nós que anunciamos, nós que fomos usados por Deus nos dons, nós que estivemos à frente de comunidades, nós que coordenamos grupo, coordenamos cidade, coordenamos diocese, coordenamos regiões, estados, talvez participamos da coordenação nacional, conselho, comissão. Nós poderemos desanimar, nós poderemos dar para trás, nós poderemos blasfemar. Nós poderemos nos revoltar contra o Senhor, infelizmente, se nós não estivermos firmes, porque as coisas haverão de apertar, e mais ainda, porque o Senhor precisará limpar a face da terra. Veja, as coisas não podem ficar como estão, não podem. O Senhor vai ter que separar as águas, o Senhor vai ter que separar o joio do trigo, mesmo dentro da igreja, porque dentro da igreja há muito trigo, mas há também muito joio, e o Senhor vai ter que separar. É doloroso, mas é assim. A própria parábola de Jesus explica, porque eles estavam interrogativos e Jesus teve que explicar, é assim. Mas virão os anjos de Deus e eles haverão de separar os bons e os maus, os verdadeiros bons dos verdadeiros maus, que hoje estão misturados, e muita gente parece uma coisa e é outra, muita gente fala uma coisa mas é outra, faz outra. Então o Senhor mesmo é que haverá de separar o joio do trigo. Isso vai ser muito doloroso. O Senhor vai ter que lavar a face da terra de toda a podridão que foi ficando. A terra não vai poder ficar assim. Eu conto sempre, e para mim isso é muito concreto. Lá em Queluz, onde nós tivemos a nossa primeira casa de encontros, onde ainda hoje é a nossa casa mãe, lá está o nosso noviciado. Quando nós estávamos lá, começando a viver, já no nosso primeiro ano de vida lá, morando naquela casa, choveu, mas choveu tanto, cerca de 15 dias chovendo, chovendo, uma semana choveu sem parar, de dia e de noite, de dia e de noite, parecia um dilúvio, gente. Mas entre os começos que choveu e parou, e o final que também chovia e parava, porque chovia, parava, vinha o sol com isso, chovia de novo, foram 15 dias, mas chovendo mesmo sem parar, uma semana. A região onde está a Canção Nova, quem conhece lá em Queluz, é uma região de morros, então descia aquela água barrenta, morro abaixo, era uma verdadeira enxurrada. De noite até a gente se assustava, porque durante a noite toda corria aquela enxurrada de água barrenta. No dia seguinte a gente via o estrago que acontecia, e coitadinhas aquelas casas pobres, simples, que havia nas encostas do morro. Muita casa caiu, muita casa ruiu, e além disso, muitíssimas casas foram invadidas por aquela enxurrada, por aquele barro. As pessoas ficaram desabrigadas, tiveram que ser atendidas, vários vieram para a Canção Nova. Quando tudo passou, depois que a chuva foi embora, as próprias famílias, e nós fomos ajudar, eram obrigadas a entrar dentro de casa, com enxada, com pá, para tirar o barro, porque o barro tinha ficado centímetros e centímetros de barro, e você sabe que esse barro ele é sujo, ele é mal cheiroso e deixa um mau cheiro na casa toda. Tiveram que arrancar com enxada aquela lama mal cheirosa, depois com muita água, com escovão, com vassoura, lavar tudo aquilo, varrer tudo aquilo. Tiveram que limpar a casa. Veja, por amor da sua casa e por amor dos seus filhos, da sua família, eles tiveram que lavar, limpar tudo e jogar toda aquela lama para fora. Gente, é isso. Deus vai precisar, por amor da sua casa, que é este mundo, que é essa terra, e por amor dos seus filhos, Ele vai ter que lavar a face da terra. Porque se a natureza não aguenta, você pode imaginar, o coração de Deus, o coração do Pai, não aguenta mais. Desculpe ver essa pouca vergonha na face da terra, essa corrupção, essa lama mal cheirosa e infecciosa. O coração do nosso Deus não aguenta mais ver a situação dos filhos, dos nossos filhos, nas drogas, numa vida prostituída, na bebida, às vezes fazendo faculdade, cursos, trabalhando por ali, mas a vida deles, coitadinhos, corrompida, estragada, depravada. Deus não aguenta mais ver isso, não aguenta. E os filhos deles morrendo por AIDS, nessas corridas de moto, nessas brincadeiras de roleta russa, usando armas, e por causa de drogas se matando uns aos outros, e as nossas filhas perdendo o pudor, perdendo a virgindade, se engravidando, e de maneira às vezes inconsequente. O coração de Deus não aguenta mais, não aguenta mais ver o homossexualismo graçando e até se institucionalizando. O coração do nosso Pai não aguenta mais, não aguenta mais, não aguenta mais. Ele vai ter que chegar um dia e lavar a face da terra. Por que que ele está aguentando? Por que que o Pai se segura? Por que que o Pai segura o seu filho e diz: meu filho, não vá tão já não? Porque ele não quer que alguns se percam. Pelo contrário, Ele quer que todos se salvem. É por isso que Ele está se aguentando, mas vai chegar uma hora, veja bem, que por amor da sua casa e por amor dos seus filhos, para libertar os seus filhos dali, Ele vai ter que lavar a face da terra, como aqueles nossos amigos tiveram que lavar a própria casa. O Senhor vai ter que entrar de enxada, de enxadão, de pá, e jogar toda essa lama para fora deste mundo, e depois lavar tudo, e jogar toda a sujeira para fora. Ele vai fazer isso. Essa terra vai ser limpa, essa terra vai ser purificada, mas veja, tudo que estiver na lama, irá com a lama, e quem estiver na lama, infelizmente, o Pai não quereria de jeito nenhum, os anjos de Deus não quereriam de jeito nenhum, mas o que estiver na lama e os que estiverem na lama, infelizmente serão levados com a lama. Porque eu me lembro, aquelas famílias, quando limparam a casa, no meio daquela lama depois encontraram fotos, coisas preciosas, lembranças, mas na lama, se perderam na lama. Só depois tomaram consciência, se lembraram que tinham perdido, perderam documentos, perderam coisas preciosas. O que estava na lama foi levado com a lama. É por isso que duas coisas. Primeiro, como diz São Paulo, para nós e para todos nós, para nós e para os nossos filhos, para nós e para as nossas famílias, uma vez que tudo isso vai acontecer, está cada vez mais próximo, que santidade de vida, que homens deveis ser, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. E é por isso que nós precisamos trabalhar com os nossos e para os nossos, porque eles não podem continuar do jeito que estão, gente. que Jesus vai dizer no Evangelho, e nós estamos vendo que isso está acontecendo, do jeitinho dos dias de Noé. Porque Jesus diz, lá nos tempos de Noé, as pessoas pouco se incomodaram, até faziam a maior gozação de Noé, Noé fazendo uma arca, uma arca de madeira, na maior seca, e Noé fazendo uma arca, e Noé dizendo que o Senhor ia lavar a face da terra, que o Senhor não aguentava mais aquela corrupção. Está lá, no livro do Gênesis, quando fala a respeito do dilúvio, quando fala de Noé. Deus não aguentou vendo a profanação, o sacrilégio, Deus não aguentou ver toda aquela corrupção. Até a palavra de Deus diz, é como se Deus tivesse se arrependido de ter criado tudo aquilo, por causa da corrupção em que estava. E Deus prometeu, eu vou lavar a face da terra, mas as pessoas não acreditaram, e continuaram na mesma, e até zombando de Noé. E Noé fez a arca, e Noé obedeceu a tudo aquilo que Deus lhe disse. Noé trouxe a sua família, Noé trouxe tudo aquilo que Deus mandou que trouxesse para dentro da arca, porque o que estava na arca salvou-se. Noé fechou a arca, e quando Noé fechou a arca, começou a chover, e aí aconteceu todo o dilúvio, lavou a face da terra, nada mais se salvou, a não ser aquilo que tinha entrado na arca do Senhor. Gente, os tempos de construir a arca é agora, e os tempos de entrar na arca é agora. E nós temos que zelar por isso. Você na sua casa, você é como Noé, você precisa ser obediente ao Senhor. Você pai de família precisa ser o primeiro obediente. Você mãe de família precisa ser o primeiro obediente. E se seu pai e sua mãe não têm juízo, se seu pai e sua mãe não estão ouvindo, se seu pai e sua mãe são inconsequentes, talvez você filho, talvez você filha, quem sabe jovem, quem sabe muito jovem, adolescente, menino talvez, menina talvez, talvez você seja o Noé da sua casa, que vai lutar para construir a arca e fazer de tudo para que não se perca nenhum dos seus. Mas especialmente se você é pai, se você é mãe, você é o primeiro que tem que criar juízo nesta sua cabeça e saber que é preciso construir a arca da aliança, a arca do Senhor. É preciso que você e todos os seus se voltem para o Senhor. E gente, qual é a arca que nós vamos construir? Qual é a única arca que vai nos preservar? É essa da qual nos diz Pedro. Uma vez que tudo isso vai acontecer, uma vez que o Senhor vai lavar a face da terra, nós não podemos ser inconsequentes como os homens do tempo de Noé, não. Pelo contrário, que homens deveis ser? Que santidade de vida, de vida santa. A arca hoje se faz com vida santa, naquele tempo se fez com madeira, hoje se faz com vida santa. Que santidade de vida, que respeito para com Deus. Porque gente, a coisa mais dolorosa é que não se respeita mais Deus, não se respeita mais os mandamentos de Deus, não se respeita mais as leis de Deus, as ordens de Deus, não se respeita mais a natureza de Deus, não se respeita mais nada. Perdeu-se o respeito, e por isso não é de estranhar que se perca o respeito para com as leis, para com os que governam, que se perdeu o respeito para os professores. Nós estamos assistindo, quem é professor vê, que lástima, que coisa terrível, os nossos jovens, os nossos filhos perderam o respeito. Quem é professor, quem é professora, quem trabalha em escola, sente isso na carne, vive isso na carne. Mas nós também que somos pais, estamos vendo, se não são os nossos filhos, são os colegas dele, perderam o respeito, perderam, não tem mais limite, perderam a noção de limites. Além das arruaças que fazem na rua, que fazem na cidade, os nossos jovens que depredam tudo, depredam telefone, depredam casa, depredam muro, depredam, porque perderam a noção de limite, perderam todo o senso de autoridade. E por que isso? Porque nós perdemos o respeito para com Deus. É uma sequência. Se nós pais, se o sino grande bate, o pequeno vai bater, e se o pequeno está batendo, e está batendo desse jeito, desenfreado, é porque o sino grande já havia batido, é porque nós perdemos o respeito para com Deus, é porque nós deixamos em segundo, em terceiro, em quarto plano Deus, as leis de Deus, a palavra de Deus, as regras de Deus, perdemos o respeito para com Deus. E é preciso readquirir o mais depressa possível. Primeiro nós, não adianta querer agora insistir com os nossos filhos se nós fomos os primeiros a perder o respeito. Nós temos que respeito para com Deus. E aí respeito com Deus é com a palavra de Deus, é com as leis de Deus, é com a igreja de Deus, é com os sacramentos de Deus, é com a palavra de Deus, é com as ordens de Deus, é com os mandamentos de Deus. Gente, é isto. Temos que voltar ao respeito para com Deus, para poder readquirir, resgatar os nossos filhos. Tem que começar por nós. Começa pelo sino grande. Mas se infelizmente, seu pai e sua mãe não reagem, não se sensibilizam, seja você o Noé da sua casa. Que santidade de vida. Viva meu filho, viva minha filha, essa santidade de vida. Que homens, que mulheres, que meninos, que meninas deveis ser. Que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda de Deus. Gente, vai chegar a hora em que nós pediremos: vinde Senhor Jesus, nós não aguentamos mais. Assim como o coração do pai não aguenta mais, assim como a natureza não aguenta mais, vai chegar a hora, infelizmente, que o terror será tão grande, que a depravação será tão vasta, que a corrupção será tão profunda, que nós não aguentaremos mais, e pediremos, clamaremos, bradaremos ao céu, dizendo: vinde, vinde logo Senhor Jesus, Pai, manda o teu filho. Nós pediremos: vem Senhor Jesus, porque ninguém aguenta mais. É duro, gente, mas vai ser assim. Mas antes que aconteça isso, nós precisamos ser Noé na nossa casa, para que os nossos não se percam. Porque depois de tudo isso, o Senhor vai lavar a face da terra. Vai. Como Ele vai lavar, eu não sei. No dilúvio foi com água. Agora, nessa segunda vez, eu não sei. Se é com enxofre, se é com fogo, se é com ácido. Eu não sei. Mas Deus tem os seus meios. Mas que Ele vai lavar, vai lavar. Talvez não seja com nada daquilo que eu disse, não importa. O elemento usado para limpar, para lavar, assim como se faz lavagem a seco de ternos, não sei como é que Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer, vai, Ele vai, graças a Deus, Ele vai limpar a face da terra, e nós teremos uma terra nova. E é isso que eu quero dizer a você. A grande esperança é essa: nós teremos uma terra nova. E não vá na ilusão, porque muita gente pensa assim: não, a terra nova virá, a humanidade nova virá, a civilização do amor virá, mas é resultado de uma evolução em que a humanidade vai melhorar, os nossos filhos vão melhorar, nós vamos melhorar, e as leis vão melhorar, e o governo vai melhorar. Eu pergunto: você acredita nisso? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, eu digo: coitado de você. Não, eu acredito na palavra de Deus. Não acontecerá isso sem a intervenção de Deus. Eu não sou pessimista, eu sou realista, e preciso, e nós precisamos ser realistas. As coisas não vão melhorar. Graças a Deus, no meio de toda essa depravação, o Senhor está colhendo lírios. O Senhor está colhendo flores, está. O Senhor está recebendo os seus frutos, está. Muita gente está se salvando, muita gente está sendo resgatada, graças a Deus. São aqueles que vão ser salvos na arca, e essa multidão vai aumentar, e nós precisamos fazer com que isso aumente. O Senhor não quer salvar a poucos, não. Ele quer salvar a todos, e por isso Ele quer salvar muitíssimos, muitíssimos, muitíssimos, o mais possível perto de todos. E nós queremos isso também. O Senhor vai levantar um grande povo, mas que afinal das contas será um pequeno resto. Mas que as coisas não vão melhorar, não vão. Que a corrupção, infelizmente, não vai melhorar, não vai. Que as leis não vão melhorar, não vão. Se você vai esperar que tudo mude, que as pessoas mudem, que as leis mudem, que os governos mudem, e que haverão então, mesmo que venha do povo, e alguns dizem, não, o governo verdadeiro e a justiça verdadeira vem do povo, governo do povo, e é inútil, infelizmente é inútil. Nós acreditamos na palavra de Deus, isso acontecerá sim, mas por intervenção de Deus, porque Deus é assim. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos de Adão. Está no Salmo. Deixa eu encontrar aqui para você. Pena que eu não estou com a minha Bíblia, estou com outra aqui. Mas quem já encontrou pode até me lembrar, pode gritar aí onde é que está. Onde diz claramente que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele a deu aos filhos de Adão. Eu fico devendo, só porque eu tenho muita coisa ainda para apresentar. Se alguém encontrar, manda para mim, eu mando você pegar Salmo e nós conferirmos juntos onde é que está esta passagem diretamente na Bíblia. Mas é esta palavra, gente: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos de Adão, e os filhos de Adão somos nós. Foi a nós que Ele deu esta terra. Nós infelizmente fizemos com que a terra ficasse nesse estado. Ele vai se segurando, Ele não quer intervir, Ele não quer. Ele vai esperar até nós não aguentarmos mais, porque a terra Ele a deu aos filhos de Adão, Ele deu, Deus está dado. Ele não vai intervir, Ele só vai intervir quando for preciso. Daí então, na hora que for preciso, daí Ele virá, daí Ele intervirá, daí Ele vai decidir as coisas. Que isso vai acontecer? Vai. E nós estamos aguardando e dizendo, Senhor, que aconteça o mais depressa possível. E se o Senhor quer esperar mais um pouquinho, espera, Senhor, para salvarmos mais gente, para que mais gente se salve e menos gente se perca. Mas que o Senhor haverá de intervir, haverá, e muito obrigado por isso. Mas veja, quando o Senhor intervir, quando o Senhor primeiro acorrentar o inimigo, está em Apocalipse 20, devolvê-lo para o abismo, fechar o abismo, selar o abismo, quando o Senhor lavar a face da terra e colocar para fora toda a sujeira, então o Senhor virá. O Senhor virá. Jesus virá com glória, com poder, com esplendor. Em que ordem as coisas vão acontecer, eu não sei, porque nem a Bíblia mostra com toda clareza. Uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, mas nós não sabemos em que ordem certinha vai acontecer, mas que tudo isso vai acontecer. Daí o Senhor virá, e aí beleza, aquilo que diz São Pedro: o que nós esperamos são céus novos e uma terra nova. Gente, terra nova quer dizer terra nova, terra nova não quer dizer céu. Nós teremos uma terra nova, nós teremos uma humanidade nova vivendo ainda aqui, para a glória de Deus, para a justiça de Deus, para a justiça de Jesus. Quer dizer, Jesus precisa ser honrado, para que todos vejam, os céus possam ver, os infernos possam ver, e nós possamos ver a terra nova, como sempre Deus quis. Só que Deus resolveu dar a terra aos filhos de Adão, e nós, infelizmente, filhos de Adão, fizemos esse estrago, e a terra está desse jeito. Mas nós teremos uma terra nova, teremos. Essa terra nova está ao nosso alcance. Essa terra nova está muito mais perto do que nós podemos imaginar. E é para ela que o Senhor quer que todos nós possamos ir. Você não pode imaginar que beleza. Lá o livro do Apocalipse nos mostra um pouco como vai ser essa terra nova, essa humanidade nova, essa civilização do amor. Vai comigo lá para Apocalipse capítulo 21. E você sabe que o capítulo 21 veio depois do capítulo 20. No capítulo 20 se narra o que eu disse, que o demônio e os seus anjos serão acorrentados, devolvidos ao abismo, que vai ser fechado, selado. E esse mesmo trecho diz que nós teremos um milênio, quer dizer, uma longa era. Fala em milênio porque não é questão de 2, 3 anos, não, é uma era longa, a verdadeira nova era, a de Deus, não a que os homens estão tentando fazer, estragando tudo. Nós teremos realmente o tempo novo, o tempo de Deus. Então, depois de falar de tudo isso, no capítulo 20, no capítulo 21, São João narra, porque ele viu, vi então o céu novo e uma nova terra. Ele viu o céu novo, mas ele viu também uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E a cidade santa, a nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu, de junto de Deus, preparada como uma esposa que se enfeitou para o seu esposo. Veja, essa nova Jerusalém vindo para onde? Ele não viu subindo. Alguns pensam e dizem que tudo vai ser céu. Não, depois teremos só céu. Mas antes de chegar só ao céu, porque o fim mesmo do mundo, ninguém sabe quando será. E isso vai demorar mesmo. Quando alguns dizem que o fim do mundo vai demorar, claro que vai demorar. Ninguém está dizendo que o fim do mundo vai acontecer. Então já, não, o fim do mundo tem pelo menos 1 milênio na frente. Depois, quando esse mundo terminar, porque a terra é perecível, você sabe que a terra é perecível, a terra é matéria. Daí teremos só céu, mas antes de ter só céu, nós teremos uma terra nova. Isso é palavra de Deus. E aqui está dizendo que a nova Jerusalém descia do céu. Não é que a terra subia para o céu, veja bem. Do jeito que nós pedimos, venha a nós o vosso reino, o reino de Deus virá. Então seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Não é isso que nós dizemos do Pai Nosso? Senão Jesus ensinou tudo errado desde o começo. Se quando Ele vier, Ele vai pegar todo mundo, Ele vai todo mundo para o céu, vai todo mundo para o céu, só vai haver céu, e essa terra vai esboroar, arrebenta tudo, acaba com tudo, vai tudo para os ares. Jesus, primeiro, a Escritura mentiu, se enganou. Não era nada disso, era para tudo rebentar mesmo e todo mundo ir para o céu. E até Jesus, infelizmente, oh Jesus, o que, que o Senhor foi fazer? Ensinou o Pai Nosso errado o tempo todo. E todos esses milênios, esses 2 milênios, nós rezamos o Pai Nosso errado. Não, Jesus não ensinou nada errado. Jesus ensinou certo. Ele está me trazendo o trecho certinho. Eu estava pertinho dele, mas nessa Bíblia não estava encontrando. Salmo 115, versículo 16, pega comigo. Na nossa Bíblia, a TEB, é Salmo 115. A Bíblia da Ave Maria deve ser Salmo 114, versículo 16. Está aqui, estava na minha frente. Os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, versículo 16, na Bíblia da Ave Maria, Salmo 114, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Mas que beleza, gente, quando Deus pegar de novo para ele, ele não vai fazer isso antes do tempo, ele vai deixar na nossa mão o máximo que ele puder. Mas quando ele pegar de novo, ele vai fazer da terra que nós estragamos, que os filhos de Adão estragamos, ele vai fazer dela uma terra nova. E terra nova quer dizer terra nova. Eu volto a dizer aquilo, não é que vai explodir tudo e vamos todos para o céu e vai ser só uma coisa, e lá vai ver os céus novos e terra nova. Não, lá não vai ter terra. Ainda mais se ela explodiu, como é que pode ter terra nova lá? E Jesus não ensinou errado o Pai Nosso. Ele ensinou: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Gente, venha é venha, e não vá a vós o vosso reino. Não, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus vai ser implantado aqui. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Ainda não foi feita a vontade de Deus na terra, e é inútil dizermos que já foi feita. As sementes do reino estão plantadas, mas o reino não foi instalado ainda na terra, não foi, infelizmente. Chegaremos lá, mas por enquanto ainda não chegou, vai chegar. O reino de Deus, o reino de Deus, vai ser implantado nesta terra, e aí está a beleza. E nós então teremos uma terra nova, uma humanidade nova, com pessoas novas, com casais novos, com instituições novas. Teremos tudo novo. É a civilização do amor, é o mundo novo, é a nova sociedade, mas que será feita por intervenção de Deus. O Senhor vai intervir na face da terra. Então, voltando lá para o livro do Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, diz: vi então, João viu, um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E a cidade santa, a nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu de junto de Deus, preparada como uma esposa que se enfeitou para o esposo. E ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia: eis a morada de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o meu povo, e ele será o Deus que está com eles. Veja que beleza agora, ele enxugará toda a lágrima de seus olhos, já não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. Gente, tudo isso vai mudar. É por isso que eu digo sempre: aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, é por pouco tempo. O próprio demônio sabe e crê que pouco tempo lhe resta, para nós também. O tempo da tortura é pouco, aguenta firme. Por mais que você sofra agora, por mais que você veja a desgraça na sua casa, na sua família, ao seu derredor, aguenta firme. Que santidade de vida, que homens, que mulheres devemos ser, que respeito para com Deus. Gente, a receita para esses tempos é santidade. Veja, eu não estou dizendo para você que a receita para esses tempos é nós ficarmos sabendo de mais uma visão, de mais uma aparição, de mais uma revelação desse daqui. Não, não é esta a receita para esses tempos. Nós já sabemos tudo. Deixa eu dizer para você, tudo aquilo que eu prego há tantos anos, e já falei tudo disso na primeira palestra, eu não fui buscar em nenhuma aparição, em nenhuma revelação, em nenhum vidente, em nenhuma visão, não. O Senhor me deu tudo isso pela palavra de Deus, orada, digerida no coração. Eu não desprezo as revelações, eu não desprezo as aparições, as visões. Vejo que muita coisa autêntica aconteceu e acontece. Vejo que muita coisa não autêntica, não verdadeira, infelizmente, aconteceu e acontece. por isso há muita mistura. Há joio e há trigo, graças a Deus, mas há também joio no meio disso tudo. Mas eu digo a você, eu não fui colher isso em nenhuma aparição, em nenhuma revelação. Depois eu vi que muita coisa concordava, mas concordava com o quê? Com a palavra de Deus, com a moção que o Espírito dava para poder entender e acreditar na Escritura. Então, o que a palavra de Deus nos mostrou é essa terra nova, onde tudo isso vai acontecer do jeitinho que está aqui. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. Já não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. Quando chegar lá, o mundo antigo terá desaparecido. Então, qual é a receita? A receita para esses tempos e a receita para chegarmos lá não são nem mesmo mais uma aparição, mais uma visão, porque a gente gulosa atrás de aparições, vivem à cata de novas aparições, de novas revelações, de novas visões. Para que isso? Depois que você comeu um bom prato de feijão com arroz, ou de polenta, ou uma boa sopa de fubá, não precisa mais nada, já está saciado, como a criança diz, e de certo, né? Estou cheio. É má educação dizer estou cheio, mas que está cheio, está cheio. Eu não sei quando é que as pessoas vão se encher. Estão sempre à cata de novas visões, de novas aparições. Não, não é por aí. Eu não desprezo. Se isso te fez bem, ótimo. Mas uma vez que te fez bem, uma vez que te alertou, uma vez que você já sabe das coisas, o que você precisa seguir é aquilo que disse Pedro lá no começo, o primeiro Papa: que santidade de vida, eu preciso te ver nos caminhos de santidade e santidade de vida, atrás da santidade e não atrás de uma nova aparição, de uma nova visão, de uma nova revelação. É isso que eu preciso te ver, atrás da santidade, perseguindo santidade. Perseguindo santidade. Que santidade de vida, que homens, que mulheres deveis ser. Eu preciso ver homens novos, mulheres novas, jovens, rapazes, meninas novos, adolescentes, meninos e meninas novos. Isso é possível e é isso que Deus quer. Que homens deveis ser. Que respeito para com Deus. Que respeito para com Deus. É isso, gente, nós estamos tocando o sagrado, estamos cada vez mais tocando o sagrado. Então, se você é ligado a alguma aparição, alguma visão, alguma revelação, o que elas nos revelam é o sagrado de Deus. O sagrado, o sobrenatural, tocou a terra. Por que que existiram autênticas aparições, autênticas visões, autênticas revelações? Porque o céu se comunicou com a terra. O céu como que baixou e tocou na terra. A terra como que se levantou e se encontraram. Céu e terra se encontraram. Então nós vivemos o sagrado. Gente, além de toda a depravação, hoje nós vivemos o sagrado muito próximo de nós. O sobrenatural está se unindo ao natural, quase não há mais diferença entre o natural e o sobrenatural. Tal é a presença do divino no nosso meio, permeando o humano que nós vivemos, permeando até mesmo a corrupção que graça no nosso meio. Mas no meio de toda essa corrupção, o divino está, o sobrenatural está, o puro está, o santo está, o sagrado está no nosso meio. Mas isso nos deve levar não a querer mais aparições, mas não, chega, chega, já bebi água, já estou sem sede. Estou sem sede, agora que respeito para com Deus. Isso sim, o sagrado nos tocou. Se você foi tocado por alguma visão, por alguma aparição, por algum livro que você leu, de uma profecia tal, tudo bem, ótimo, se agarre a isso. Que respeito agora para com Deus, que santidade de vida, que homem, que mulher você deve ser. Está me entendendo? Está me entendendo? Então deixa eu falar para todos aqueles que estão ligados a profecias, a revelações, a aparições, a visões. Agarre-se a isso, sim, mas apenas como a gente se agarra à corda para subir. agarre-se, não precisa mais uma corda e outra, não. Ao contrário, que santidade de vida. É aí que Deus te quer, perseguindo santidade. Que homens, que mulheres deveis ser. Que respeito para com Deus e que respeito para as coisas sagradas, os sacramentos, a Santa Missa, a Palavra de Deus, a adoração ao Santíssimo, Maria, os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Que respeito para com Deus. É isso, gente, é isso. Essa é a receita, essa é a receita. Porque esta terra nova vai chegar. Você já imaginou nós vivendo um tempo longuíssimo, que a Bíblia chama de um milênio? Para dizer, é muito tempo. Desculpe, tempo para burro, né? Tempo para burro, a se perder no horizonte. Em que o Senhor nos diz: eu enxugarei toda a lágrima dos seus olhos. Não haverá mais lágrima. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais dor. Não haverá mais necessidade de cruz. Porque a cruz já terá chegado ao seu ponto, ao seu objetivo. Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Já não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. E aquele que está sentado no trono disse então: eis que eu faço novas todas as coisas. Eis que eu faço novas todas as coisas. Gente, quando chegar aí, o Senhor vai decretar: eis que eu faço. Nem ele diz que fiz. Não, porque esse faço de Deus vai ser perpétuo. Eis que eu faço novas todas as coisas. Nós vamos viver este novo. Nós vamos viver esse novo. Você e a sua família. Você e os seus filhos. Você e os seus pais. Nós viveremos esse novo. Esse novo que vai se prolongar. Por enquanto, nós ficamos realizando o que está no final, no final, no final do Apocalipse. Vai comigo. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito, você sabe quem é. A esposa, você sabe quem é também. É a igreja, mas uma igreja concreta somos nós. São aqueles que acreditam, são aqueles que esperam, são aqueles que apressam esta hora. O Espírito e a esposa, eles juntos, dizem: vem. E o que ouvir, diga: vem. O que ouvir isso, o que ouvir essa mensagem, diga: vem. Que venha o que tem sede. O que quiser, receba gratuitamente da água da vida. Eu atesto a todo o que ouvir as palavras proféticas desse livro. Agora o Senhor faz um alerta, logo em seguida: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro profético, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Mas agora ele retoma dizendo no versículo 20: o que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho. Quem é que dá testemunho? É o próprio Jesus. Ele que está dizendo: sim, eu venho em breve. É Jesus dizendo: gente, é o final do Apocalipse. Sim, eu venho em breve. E qual é a resposta nossa? A resposta da igreja, a resposta da esposa: amém. Vem, Senhor Jesus. Repete comigo: amém. Vem, Senhor Jesus. E o Apocalipse termina dizendo: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Diga comigo: vem, Senhor Jesus. Sim, eu venho em breve, diz o Senhor. Repete, sim, eu venho em breve, diz o Senhor. E nós, a igreja, e nós, a esposa, dizemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Eu não gosto muito dessa expressão, mas muitas vezes os pregadores dizem, né, amém. O pessoal responde, amém, não é? É Jesus agora dizendo para a gente, amém. Amém. É Jesus dizendo isso. Ele está dizendo, eu venho em breve, amém. Amém. Vem logo, vem depressa, Senhor Jesus. Vai ficando em pé. Vai colocando as suas mãos já em posição de expectativa. Vai colocando as suas mãos em oração. É a oração da igreja, é a oração da esposa, é a oração do Espírito Santo em nós. Um Espírito Santo muito encarnado, encarnado em nós. Sim, o Espírito se encarna em nós. Essa é a realidade de sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está encarnado. Ele tomou a nossa carne, Ele tomou posse da nossa carne, do nosso corpo, do nosso ser, nos fez templos. A esposa que somos nós e o Espírito que está em nós dizem: vem, vem depressa, vem em breve, Senhor Jesus.